Se quer brincar 11h07 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission du Téléphone Sonne. 02-38-43-48-00 pour toutes vos dédicaces. Je suis là jusqu'à 12h30 et j'espère que vous commencez à passer un beau week-end de Pâques en famille, avec des amis, enfin peu importe. En tout cas, nous, on va être en musique et on va commencer, enfin, on va continuer surtout avec une chanson de Arla Dujna Mulad, parce que comme vous avez très probablement dû l'entendre, Noon Grey est décédé. C'était le chanteur, il était vocaliste de ce groupe Arla Dujna Mulad, mais j'ai également en solo. Donc on va écouter Loucos de Lisboa ao vivo Arla Dujna Mulad. Parava no café com meu astar, na voz tinha o talento dos bonitos. Entre um cigarro e outro lá cravava a beca ao melhor dos seus ouvintes. As mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Num gesto que podia ser de amor, sorria e ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa. E os rios desse sala do quarteto, passou um filme lá do hospital, mundo esquecido filmado no gueto. Entrava como artista principal. Comprámos a entrada para a sessão para ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão dele não aparecer. Veste calendário, o café mudou de freguesia. Deixámos de tributo em quem lá para o louco a fazer de companhia. É sempre a mesma pose, o mesmo olhar, quem no meio dos dias que vaguei, sentado lá continuo a gravar beijinhos às meninas que passei. Thank you. salgadas do mundo. Peço ao gato Chico para não me denunciar. Toco ao relógio sem cu. Dá horas a pesquisa das vizinhas e confesso às paredes que quem gosto, elas conhecem bem. Traçados pela saudade de te encontrar, ainda onde te deixei. Dá-te um beijo, prometido, sem o teu cheiro, tempo meu no teu. Traças em guitarra e voas para além da lua. Amado, um beijo que se quer soltar. Espero que sintas para me entregar. Pela cigarrilha, a dança do teu homem. Neste instante em que o silêncio é o bater do coração, fecha-se a porta para o relógio. As vizinhas recolhem tu dans Ala dos Namorados, solta de son beijo. On va changer de registre. On va continuer avec une des dernières chansons de Chris Ribeiro, Shul. On y va, on écoute ça maintenant. dar-te a ti o que pedias. Uma noite sem fim e sem medidas. Tenho planos para ti, algo atrevido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Vizinhos. E se esta noite dá, tu podes ficar comigo. E se esta noite não, tu temes o proibido. Bebê, bebê, bebê, vem pro mar comigo. Bebê, bebê, bebê, vem pro mar comigo. Será uma noite longa de amor que fica entre tu e eu. Será uma noite cheia de amor. Vem, passa a mão no meu corpo.

só consigo olhar para o teto. Esta vida já está a sorrir para mim. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai. Vou partir-me todo para virar um bom partido. Estou a subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser um sim. E quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Quer? Olari, lolei, olari, lolei. Depois de tanto que eu passei, bailar assim sabe tão bem. Bailar assim sabe tão bem. Depois de tanto que eu errei, beijar-te assim sabe tão bem. E quer mandar beijinhos para alguém, minha querida? Nossa forma favorita de falar. Quando eu voltar, vamos bailar. Por essa noite fora até o sol raiar. Continuez en musique, il est 11h35 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel avec un artiste qui sera parmi nous le 21 et 22 juin prochain à la fête des Saints Populaires organisée par Radio Arc-en-Ciel, un événement à ne pas manquer. Ce sera donc le 21 et le 22 juin prochain toujours au même endroit, au parc de Lirolles, à Fleury-les-Aubrais. Et à cette occasion, il y a plusieurs artistes qui seront présents pour cette fête des dessins populaires. Et un de ces artistes, c'est Edouard Santana. On écoute une chanson qui s'intitule « Chop Chop ». Sentado no bar, mais uma noite a esperar que ela trocasse o seu olhar comigo. Brindei-lhe mais uma vez, já eram duas ou três, mas do seu lado nem um só sorriso. Já bem tocado arrisquei e a garçonete chamei, dei-lhe um bilhete para lhe entregar. Era um poema de amor, era assim que ela gostou, então olhou-me com aquele olhar. E quando se levantou, o bar inteiro parou, pensando o mesmo que eu estava a pensar. Se ela vier sentar aqui no meu copo, der um toque, que é chove, chove, que é chove, chove. E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot, que é chove, chove, que é chove, chove. E quando a coisa tiver bom, vamos ter mais chove, chove. Vamos de táxi para o meu lote, acabar o chop chop. Estava sentado no bar, mais uma noite a esperar que ela trocasse um só olhar comigo. Dei-lhe mais uma vez, já eram duas ou três, mas do seu lado nem um só sorriso. Já bem tocado arrisquei e a garçonete chamei, dei-lhe um bilhete para me entregar. Era um poema de amor, parece que ela gostou, então olhou-me com aquele olhar. E quando se levantou, o bar inteiro parou, pensando mesmo que eu estava a pensar. Se ela vier sentar aqui no meu copo, der um toque, que é chove, chove, que é chove, chove. E se disser para eu pedir outra rodada e mais um shot, que é chove, chove, que é chove, chove. E quando a coisa tiver tom, vamos ter mais chove, chove. Vamos de táxi para o meu lote, acabar o chove, chove. Chove, chove, chove, chove, chove, chove, chove. Edouard Santana, on continue toujours avec les artistes qui seront parmi nous le 21 et le 22 juin. C'est Nino da Concertina, Moda do Nino. On écoute un registre complètement différent, mais c'est aussi pour pouvoir plaire à un large public, parce que vous avez tous des goûts styles musicaux très différents. Et donc l'idée, c'est aussi de pouvoir à chaque année d'avoir des artistes qui sont dans des registres différents pour pouvoir justement vous proposer une programmation qui soit la plus large possible. On va donc écouter Edouard Santana, et maintenant on va écouter Nino da Concertina, Moda do Nino. Sorriu pra mim, convidei a moda do Nino, Nino da Concertina. Il sera parmi nous le 21 et 22 juin prochain à la fête des Saints Populaires organisée par Radio Arc-en-Ciel au Parc de Lirolde à Fleury-les-Aubrais. Une autre artiste qui sera parmi nous pour la première fois à Orléans. Alors Nino da Concertina, c'est également la première fois. Claude Nayar, elle sera parmi nous également pour vous interpréter tous ses succès, les plus récents ou des plus anciens. On va écouter un des plus anciens avec une chanson que vous allez découvrir. Claudia Nayar. Fazer da vida uma canção, prender teu corpo quente, sentir teus lábios de sedução. Hoje eu quero bailar, esquecer minhas tristezas e te amar. E ai, sou gitana, não sou perfeita, meu grande amor. Oh, my. favor. Ah, yeah. Fim de semana, havia festa boa. Fui com a Maria ao baile para dançar. Dois na lambreta e vento pela proa. Começou a fumaça e o motor sempre a engasgar. Agarradinha e bem colada a mim. Fui estrada acima e a moto a patinar. E no escurinho nós ficámos à toa. Tirei o capacete e pedi-lhe para acalmar. Já não pegou, mas tentei dar ao pedal. Mais três bombares e a moto sem sinal. Sair ao bar, a festa foi mesmo ali. Já se presa na corrente, a Maria agarra aqui. Oh, Maria agarra aqui. Oh, Maria, agarra aqui. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Oh, Maria, agarra aqui. Tiri, tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri. Oh, Maria, agarra aqui. Tiri, tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri, tiri. Oh, Maria, agarra aqui. Se quer soltar, se quer solar,

Pour tout renseignement, vous avez la possibilité de contacter trois numéros. Le 02 38 38 16 64, le 06 33 01 83 00 ou bien le 07 81 76 59 64. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison à aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Et donc, on va continuer en musique. Il est midi, passé de 4 minutes, encore quelques minutes avant la fin de l'émission. On va écouter Pedro Mafam, ou Pael Vai Kulsar. Simbora, eu não vou mais pensar em ti, porque o baile, o baile vai começar. Eu ponho os óculos escuros à noite, só para afastar o mau olhar. Por favor, saiam da frente. Se acelerar o suficiente, a vida não me passa ao lado. Então só queria te pedir, se me vires, que não venhas cá com brigas e convites. A partir de agora eu não sou todo ouvidos. Eu só vim divertir-me e celebrar quem deixou cá. Ai, ai que o baile vai começar. Ai, toda a gente agarra um par. Ai, tu que estás a comentar, ficavas tão mais bem calado. Passo o dia no trabalho, a sema apaga. E eu não tô pra tanturar. Eu não volto a avisar. O baile vai começar. Eu tô no ir. Simbora. Eu não vou mais pensar em ti. Ai, já, ai, já. Porque o baile vai começar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todos querem comentar, todos têm a certeza. Quando é hora de fazer, bate sempre uma moleza. Ai, que beleza. Lá onde eu cresci, todos tínhamos humildade. Ai, no baile desta vida há que tomar atenção. Fazem esquemas e rodinhas para te tirar da minha mão. Há que fazer atenção, porque há tensão no ar a subir. As vezes em que eu penso em ti são mais muitas do que poucas, eu tenho que admitir. Quando eu passo e mandam bocas, eu não consigo sorrir e fingir. E para esquecer só me resta é dançar. Ai, ai que o baile vai começar. Ai, toda a gente se for de alegria, se matasse eu tinha morrido, porque bebo todo dia a dizer por aí a cerveja mata. Mata-se se for de alegria, se matasse eu tinha morrido, porque bebo todo dia, bebo pela garrafa, bebo geladinha, pode ser da preta, pode ser da loirinha, bebo pela garrafa, bebo geladinha, pode ser da preta, pode ser da loirinha, mas não mata não, não mata não, não, não, não mata não, não, não mata não, não.

E pra quem nunca teve nada, o pensamento é ficar rico agora mesmo que amanhã. A vida nos leva embora, porque na nossa cabeça quem é nosso fica cá e vai ter tudo na vida. Acredita tudo para saber se eu passo por cima. Querem vir espetar a faca, ainda te pisam a ferida. Se a vida é para aprender, eu quero estar perto que me ensine. Então tu vira a página, tu vira a página, tu vira a página. É, eu aprendi a vender lágrimas, a vender lágrimas. E verbaliza, eu sei de cor. O cérebro paralisa-se, canaliza a dor. Eu pintei uma Mona Lisa numa brisa nossa. Fica a vida estabiliza, ser uma vida nova. Mas olha que a antiga vem pôr à prova. Toda a gente chora e toda a gente ri. Para muitos o que é muito é o pouco para ti. Ninguém dura para sempre, dá valor se estás aqui. Tudo tem princípio, meio e fim. A saudade vem, mas pensa por bem. Se um dia tiveres mal, quem é que vai estar para ti? Não devemos a ninguém. Vou pensar em mim primeiro, porque ninguém pensa em nós. Só pensarmos assim. Eu estou aqui a estipular uma vida para mim. No fundo sou bipolar. E eu se que a guitarra chora, eu vou parar de especular. Estou aqui a articular. Eu sou peculiar e sei que muito não concorda. Que o país está a um buraco. E o tempo a nós deixa-nos fracos, é um facto. Eu não quero viver com o diabo e agora tenho um pacto. Cresci no meio da guerra, é assim que somos ensinados. Criados como animais à procura do capital. Nós não somos iguais e nunca vai ser igual. Aquilo que nós passamos e a verdade que nós levamos, só fazes parte dela na hora de ler o jornal. E tu acredita, tu, a viver num mundo à parte daquilo que eu já fiz parte. Porque eu já não acredito. Agora só se vê dinheiro, outrora só se via arte. Não penso em calar-me, eu vou falar mais alto. Os homens vão te pôr na ponta à espera que tu dês o salto. E tu, em ti quem não acredita és tu. E o dono da minha verdade sou eu. Que eu sei que muito já quebrou, sei o que me faz falta. Não aguentas, dá um tiro nos cornos e escreve uma carta. Verbaliza como nós há poucos, fome faz a raça. Eu continuo com o meu produto na minha praça. Mas pensa por bem, se um dia tiveres mal, quem é que vai estar para ti? Não devemos a ninguém. Vou pensar em mim primeiro, porque ninguém pensa em nós. Não pensarmos assim. Quando o DJ toca uma lambada, Soccer Lambada, Marcus. Il est midi 22, plus que quelques minutes. Je vous laisserai bien sûr en compagnie de Nicolas qui est là pour faire son émission. Je vous souhaite, je suis pas encore parti, hein, pourquoi j'allais vous souhaiter tout de suite, mais je peux vous les souhaiter pareil, hein, un joli week-end de Pâques. On va continuer encore en musique avec Anna Duarte, Mais que Amantes. Foi desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui um bobo e te perdi por tão pouco. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi. Horários, horários, horário boa. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Pra onde tu fores, galê, lê, galê, lê, galê, lê, boa. Eu estou com receio que me falem que tens outro. Sabes que eu não vou aguentar se souber que mais alguém se colou a ti. Tu sabes que eu te amo e não és lá sobre mais ninguém. Eu não agi certo, não agi, mas preciso de ti. Me preciso ouvir, ouvir que me queres, sentir que ainda me queres, que não é desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui bobo, que te perdi por tão pouco. Uele, uele, uele. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, horários, horários, horário. Aonde tu estás? Preciso te ouvir. Pra onde tu fores? Galele, galele, galele, bo. Fiz um fêmea assim, caô, tchau, aôs. Faram com uma com bolinho, tchau. Sorari na matana, matando em mar. Oh, olha bem no meu olho e diz que já não me queres mais. Que tu não tens saudades de me namorar. Demais, que me ouças de novo, que me abraças de novo, só mais uma vez. É tão chato ouvir-te como fui bobo, que te perdi por não beber. Já nem sei mais como tu estás. Tudo se foi, horários, horários, horários. De vous laisser. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous laisse en compagnie Nicolas. Je vous souhaite à tous un très joyeux week-end de Pâques avec en famille, avec vos amis, enfin peu importe. En tout cas, un bon dimanche à tous, une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bon dimanche. Na na na.